nativos de Nihon. Uma só voz para adorar o Senhor. Não existem palavras para expressar meu amor a Cristo. Essa razão do meu viver, a solução em quem tenho crido. Palavras, versos, sentimentos expressados. Fazer isso pra Deus é algo meio delicado. Tem que vir do coração, algo espontâneo, não ser de empolgação. Coisa de ser humano, me expresso em ritmo e poesia, pois foi Deus quem me deu o dom da rima, sem palavras, sem como dizer que Deus tem feito na minha vida. Só me resta agradecer minha saúde, minha paz, minha família, por abençoar a minha obra e minha vida. Derrama sua unção sobre este lugar, e tudo que há de mal há de se manifestar. Sua presença vai fluir nos quatro cantos, flua agora em mim, Espírito Santo. Sim, sim, não, não, frio ou quente, talvez e morno não existe para os crentes. Quando eu for pro céu, Deus já sabe, vou ficar o dia inteiro fazendo freestyle para louvá-lo sem palavras. Verso a verso, LX Atalaia, Deus fiel, a minha inspiração, o motivo do meu rap em forma de canção. Só em rap, Deus, eu sei me expressar, fico sem palavras, mesmo assim vou tentar. Não existem palavras pra expressar meu amor a Cristo. És a razão do meu viver, a solução em quem tenho crido. Dor e sofrimento o Senhor suportou. Eu sei que foi por mim, sim, foi por amor. Mas hoje aqui estou para declarar que o amor que sinto por ti jamais se acabará. Obrigado por me escolher para o teu louvor. Receba minha adoração, meu fiel Senhor. Convém que eu diminua e o Senhor cresça, que a tua luz em mim resplandeça. Que o meu cantar seja para te honrar, falar dos milagres que o Senhor operou, pregar o evangelho para todos com amor, louvar teu santo nome com grande fervor. Nada pode me parar, nada vai nos separar. Enquanto tiver fôlego, irei te adorar. Não existe nem existirá palavras tão formosas para me expressar. Jeová, Rafa, tu és meu salvador. Obrigado por me escolher, ó meu Deus de amor. Juni O, LX, Léo Ferreira, de Cristo, louvando o verdadeiro rei. Não existem palavras pra expressar meu amor a Cristo. És a razão do meu viver, a solução em quem tenho crido. Sem palavras pelo que fez por mim, sem palavras diante de ti fico assim. Sem palavras são poucas para agradecer. Se tu me deixas sem palavras, o que me resta a fazer? Dar minha vida em tuas mãos pra me dar a direção. Preciso da unção pra continuar nessa missão, testemunhando as maravilhas de teu poder. Poderoso Deus, eu quero agradecer, pois não existem palavras pra expressar meu amor a Cristo. Essa razão do meu viver, a solução em quem tenho crido. Rimativos.